Nos outros jogos, que compuseram a 20ª jornada do Campeonato Nacional da 1ª Divisão de Futebol, a Liga Zona de Sagres, obtiveram-se os seguintes resultados. Associação Académica de Coimbra, 0, Rio Ave, 1. Futebol Clube do Porto, 3, Nacional, 0, um jogo que já tinha sido antecipado. União de Leiria, 0, Vitória de Guimarães, 1. Sporting de Braga, 1, Passos de Ferreira, 2, uma vitória importante para os pacenses. Vitória de Setúbal, 1, Associação Naval 1º de Maio, 1, Marítimo, 1, Beira-Mar, 0, Portimonense, 1, Olhanense, 1, neste derby algarvio, e então este resultado final que acabamos de noticiar entre o Benfica e o Sporting. Ora, lidera a classificação a equipa do Porto com 56 pontos, segundo o Benfica com 48, depois desta vitória em Alvalade, terceira equipa do Sporting com 33 pontos. O 14º classificado, a equipa do Vitória de Setúbal, os Radinos têm 19 pontos. A equipa da Associação Naval 1º de Maio tem 14 pontos. E o 16º e último classificado, a equipa do Portimonense Sporting Clube, os Algarvios têm apenas 11 pontos após 20 jornadas de corrida. Na Liga de Honra, Covilhã perde e pela medida grande em Friamunde, 5 golos contra 1 dos Serranos. Foi o resultado final deste Friamunde Covilhã, que é o destaque da jornada. Agora vamos aos resultados, e já falo do jogo. Nesta 18ª jornada, realizaram-se os seguintes jogos com os seguintes resultados. Trofense 2, Varzim 1, Fátima 1, Penafiel 0, Santa Clara 2, Feirense 1, Friamunde 5, Sporting da Covilhã 1, Leixões 2, Gil Vicente 0, Desportivo das Aves 2, Moreirense 2, Estoril Praia 2, Oliveirense 0, Arouca 1, Belenenses 1. E é por isto que a equipa do Arouca caiu para a terceira posição, agora a 3 pontos do segundo classificado. Lidera o Trofense com 33 pontos, mais 2 que o Oliveirense, que é a segunda, e mais 5 que o Arouca, que é terceiro. No 13º posto está precisamente a equipa do Penafiel, que perdeu por 1-0, tem 21 pontos e vai no 13º posto. E começo por aqui porque o 14º e 15º estão empatados. Varzim e Covilhã têm ambos 18 pontos. O 16º lugar, com 16 pontos, é a equipa do Desportivo de Fátima. Ora, e sobre o tal jogo? Foi uma goleada de fazer impressão para quem já não está habituado a estas surpresas que de vez em quando vão acontecendo nos campeonatos nacionais de futebol. Bock foi o destaque do jogo, ao marcar 3 dos 4 golos da equipa do Friamunde. Ouviu bem? 3 dos 4 golos, já que o primeiro golo da equipa da casa foi precisamente marcado por Jason Davidson, que marcou na própria baliza, aos 26 minutos. Depois, Bock fez o primeiro golo aos 48, ou seja, o 2-0, aos 3 minutos da segunda parte. A equipa do Covilhã ainda conseguiu pôr alguma água na fervura, aos 54 minutos, com um tento de honra marcado por Vasco Varão, reduzindo assim a desvantagem dos covilhanenses para 2-1. Mas depois, Bock, que marcaria mais 2 golos, fez o 3-1 aos 67 e os 4-1 aos 72 minutos. 14 minutos envolvidos, aos 86, portanto, Serginho fechava a contagem em 5-1 para a equipa do Friamunde. E com esta derrota, o Covilhã é então o 15º classificado. E se a liga acabasse agora, não havia equipas de Castelo Branco na 2ª Divisão. Antenoeve, Desporto. No Campeonato Nacional da 2ª Divisão, Zona Norte, Oliveirense 2, Bragança 0. Tircense 1, Ribeirão 0, Meridense 0, Ponta Solense 0, aqui a Associação Desportiva Ponta Solense a empatar e a conseguir mais um ponto, Faf 2, Desportivo de Chaves 1, União da Madeira 3, Lousada 0, Camacha 1, Vizela 2, Marítimo B 1, Caniçal 1 e Maceiro de Cavaleiros 2, 1 para a equipa do Andorinha. A equipa açoriana perdeu mais uma vez o encontro. Lidera a equipa da União de Madeira com 46 pontos, segundo Tircense com 39 e terceiro ainda o Chaves com 35 pontos, agora mais distantes dos tircenses. 15º posto é ocupado pelo Bragança com 12 pontos, 16º e último Ponta Solense agora com 9 pontos. Na zona centro, Esmoriz 2, Elétrico de Ponta de Sor 0, Pampilhosa 1, Padroense 1, Cesarense 0, Gondomar 1, Sporting de Espinho 2, Coimbrões 1, Aliados de Lordelo 2, Sertanense 0, aqui a derrota do Sertanense, que caiu assim para o terceiro posto, Tondela 1, Sporting de Pombal 2, foi a grande derrota da jornada, Torizense 3, Boa Vista 1 e Anadia 1, União Desportiva da Serra também 1. Aqui o Clube de Leiria a conquistar mais um ponto. O Tondela continua então com 38 pontos e tem agora Padroense e Sertanense mais perto com 34 pontos, ambos os clubes. O 15º posto é ocupado pela equipa do Cesarense com 16 pontos. O 16º e último é para a equipa do Elétrico de Ponte de Sor, que tem então 9 pontos apenas. Vamos à Zona Sul. Desportivo de Mafra 3, Casa Pia 0, Atlético de Reguengos 2, Atlético Clube de Portugal 3, Loutano 2, Associação Desportiva do Carregado 3, Madalena 2, Clube Desportivo Pinhal-Novense também 2, Real 3, Lagoa 1, Juventude de Évora, Operário foi adiado devido a problemas no estádio, Oriental 0, Sporting Farense 2 e Turriense 3, Praiense 2. Um jogo complicado para a equipa açoriana, que ainda assim deu luta, agigantou-se à equipa de Torres Novas, que é interessante, mas assim saiu vencedora. É o segundo classificado. Primeira equipa do Atlético Clube de Portugal, com 48 pontos, e poderá concretizar uma subida histórica, um regresso aos campeonatos nacionais, neste caso à Liga de Honra. Em segundo lugar está a equipa do Torriense, precisamente, mas com menos 8 pontos. Tem 40 pontos apenas neste campeonato. A equipa do Desportivo de Mafra vai em terceiro com 39 pontos. O Lagoa vai em 15º com 13 pontos. O 16º é o Paraense com 11 pontos na classificação. Ainda no futebol, mas agora em Itália, Montella é o novo treinador do AS Roma. A equipa que era treinada por Claudio Ranieri, o treinador demitiu-se depois de no passado fim de semana ter perdido por 4-3 no encontro em que chegou a estar a vencer por 3-0. A equipa do Roma estava agora à procura de treinador. Montella, desde o princípio, que foi apontado como um potencial sucessor, agora confirma-se, o treinador das camadas jovens do clube passa agora a treinar a equipa sénior. Tem apenas 36 anos, é romano e jogou pelo clube durante 10 anos, entre 1999 e 2009. Marcou mais de 100 golos e sagrou-se campeão pelos romanos no ano de 2001. Agora treina a equipa que o viu vencer durante 10 anos. Passa a assumir funções já nesta semana. No handball, 18ª jornada, que se realizou na sua maioria, já que houve um jogo, neste caso, do Chico Handball e Pombal, que será realizar apenas a 16 de março. Portanto, daqui a mais ou menos um mês. Entretanto, já se realizaram os outros 4 encontros. Vamos aos resultados. Sporting 21, Porto 26, fim de semana do derby, desta vez no handball. Académica de São Mamede 25, Benfica 36, ABC 25, Madeira Sade 20, Águas Santas 22, Belenenses 25 e São Bernardo 26, Colégio das Sete Fontes 20. Ora, foi um encontro entre últimos e venceu a equipa que estava pior classificada. Aliás, continua a estar pior classificada. Em primeiro lugar, lidera a equipa do Futebol Clube do Porto com 50 pontos. Em segundo, de corridas que estão 18 jornadas, o ABC com 47. E terceiro, o Madeira Sade com 45 pontos. O 11º posto e penúltimo é ocupado pela equipa do Colégio das Sete Fontes, com 22 pontos. O 12º e último é ocupado precisamente pela equipa do São Bernardo, com apenas 21 pontos. Antenoeve, do Esporto. No basquetebol, realizou-se a 16ª jornada do Campeonato Nacional da 1ª Divisão. Destaque para a vitória bastante avolumada da equipa do Guimarães, que venceu por 99-72. Mas já lá vamos. Vamos aos outros resultados, para que possamos aqui por ordem trazer os resultados deste fim de semana. Cabo Madeira 81, Alvarense 63, Benfica 88, Barreirense 74, Eliabon 67, Académico de Coimbra 77, Porto 94, Sampaense 79, Guimarães 99, Ginásio 72 e Lusitânia 74, Penafiel 81. A equipa dos Açores tinha a oportunidade de sair da linha de perigo. Agora, com esta derrota frente à casa do Benfica de Penafiel, mantém-se nesta zona perigosa, descida ao segundo escalão. O Porto lidera com 29 pontos e há aqui uma escadinha, porque o Académica tem 28, é a segunda, o Benfica que tem 27 pontos, é o terceiro classificado. Depois já estamos para o 11º posto, que é ocupado, pelo, como disse, pelo Lusitana dos Açores, com 20 pontos, menos 2 tem o Barreirense, que é 12º e último classificado, após 16 jornadas de corridas. E no automobilismo, mais precisamente na Fórmula 1, é oficial. O Grande Prémio do Bahrein foi cancelado. A notícia foi hoje avançada pelo príncipe Sheikh Salman bin Ahmad Al Khalifa. O príncipe herdeiro do Bahrein diz que, após os acontecimentos da passada semana, a prioridade da nossa nação é ultrapassar a tragédia, reconciliar os opositores e descobrir ou redescobrir o que nos une. O Grande Prémio do Bahrein iria realizar-se a 13 de março e era a prova inaugural do Campeonato de Fórmula 1 2011. Agora, o primeiro Grande Prémio será na Austrália, a 27 de março, 14 dias depois do inicialmente previsto, para se inaugurar o Campeonato 2011 de Fórmula 1. E para fechar a edição de hoje do Desporto Antena, mais pequena, até porque não houve uma série de competições, falamos-lhe do ténis, para fechar o Desporto Antena de hoje. Ora, o reinado de Keane Clijsters, na posição número 1 do WTA, chegou ao fim. Durou apenas uma semana, tempo suficiente para Caroline Wozniacki, a dinamarquesa, que era a anterior número 1, recuperar a sua posição, aquela que tinha vindo a ocupar já desde alguns meses para cá. A dinamarquesa venceu no Open do Dubai, nos quartos de final, a israelita Shahar Peher, por 6-2 e 6-4. Um jogo que durou 75 minutos e que se realizou no corte número 2 do Dubai Stadium. Isto tudo porque alguns motivos de segurança assim o exigiram. Já que em épocas, em situações anteriores, essas medidas de segurança foram necessárias para proteger a israelita Shahar Peher, que está pela segunda vez a jogar no Open do Dubai. E é desta forma que fechamos a edição de hoje do Desporto Antena, com Carolina Wozniacki a recuperar o seu número 1 no ranking da WTA. Voltamos amanhã, à hora habitual, 20 horas, para mais algumas notícias no nosso Desporto Antena. Fique bem, boa noite e até lá!